a palmatória e sai bem devagarinho, só no sapatinho. Lembre bem dessa rima e siga seu caminho. É, eu sei, ninguém nasce sabendo, tudo bem, mas só não deixe de tentar. Vem pra cá, o que é que tem? Anemia, azia, má disposição. Trovar não tem problema, não tem contraindicação. Faz bem pro coração e pra inteligência. A única barra, meu velho, é a crise de abstinência. Já que não há nada que eu possa fazer, eu vou dizer, só pro costume não perder. Não é comício, é meu compromisso. Por isso é que eu lhe digo, rima é o vício. Esse é o meu compromisso, por isso eu insisto e acredito nisso. Por isso, esse é o meu compromisso, por isso é que eu lhe digo, rima é o vício. Vício, esse é o meu compromisso, por isso eu insisto, acredite nisso. Por isso, esse é o meu compromisso, por isso é que eu lhe digo, rima é o vício. Vício, eu bebo, fumo, cheiro, injeto poesia. Eu canto na batida com muita alegria. Sozinho não sou nada, por isso gurizada, eu peço ajuda sempre para os meus camarada. Um, dois, três, eu tô no lance. O hip hop do bom está em seu alcance. Viciado, apaixonado, dependente. A rima é um vírus e eu estou doente. Passo a você, se você vacilar. O compromisso é um vício de estar a rimar. Sou gaúcho rimador lá da Zona Sul, DRO sobrevivente, primeiro buiú. Informado na rima há muitos anos, defendendo as minas, defendendo os manos. Conheço a parte antiga e a parte atual. Academia de rima vai até James Brown. Remédio curador e até milagroso. Se falar mal do rap, eu fico perigoso. Se quiser me ganhar, vem pra cima então. O pavio está aceso e eu sou a explosão. Meu compromisso é defender em qualquer lugar. O movimento está comigo onde quer que eu vá. Minha rima envolve e você se move. Dançarino, bailarino, Varishnikov. Sou arquiteto do rap, diretor da firma. Eu defendo a parte ofensiva da rima. O produto é do bom e eu sou fabricante. Se rimar for contra a lei, aqui sou mais um traficante. Escadinha, papagaio e até o Melara. Sabe que o rap é o som e ele não para. Sou cavaleiro espacial e vou até a lua. Idioma em português, direto da rua. Esse é o meu compromisso, por isso eu insisto e acredito nisso. Por isso, esse é o meu compromisso, por isso é que eu lhe digo, rima é o vício. Vício, esse é o meu compromisso, por isso eu insisto, acredite nisso. Por isso, esse é o meu compromisso, por isso é que eu lhe digo, rima é o vício. Vício, umas boas que pregam a paz e a união, colocam uma nova estrela no céu, aumentando a constelação, a disposição e a determinação de ler, aprender, obter informação, passando a verdadeira mensagem do hip hop pros irmãos. Rimas ruins aumentam as mortes, as guerras aqui e nos confins. Pregam as drogas, o álcool e a desunião, tiram da música a sua beleza, fazendo aumentar no mundo a ira da mãe natureza. Ela que gosta de música e bom som, então não fale besteira, meu irmão. Não faça mal ao meu tímpano, sangue bom, pois quando anda na rua, leva na cabeça raio ou trovão. Então, aponte seu lápis e lapide sua letra. Una sua rima à minha, seja como eu, o presidente do papel e da caneta. Os cinco elementos estão aqui e, como todos sabem, nunca parados, cercado de rimas e munidos de aliados por todos os lados. Base eu na live. Esse é o meu compromisso, por isso eu insisto e